A partir deste momento está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Cristina, Portugal no do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Marisa, é preciso perder para saber ganhar. E foi preciso fechar estes tempos todos para de novo voltar. Há um mês tivemos que fechar as portas, porque assim, como vocês sabem, somos aqueles esquecidos da pandemia, nada nos autorizava, não havia atestação nenhuma que nos autorizava a vir até aqui à rádio, nenhum de nós animadores, porque somos simplesmente voluntários, benévolos. E é por isso que não pudemos vir. E foi chato, porque isto é o nosso bichinho, isto é a nossa paixão e somos a vossa companhia do outro lado. Por isso tivemos que parar, como aquelas empresas, os bares, os restaurantes e tudo isso, fazemos parte desses que tivemos que parar, mas hoje estamos de volta com muita precaução, porque estamos de volta, mas nada parou, nada está... como é que eu ia dizer, nada está curado, nada está finalizado a nível do Covid. Vamos fazer muita atenção e ser muito cautelosos com isso, porque infelizmente ainda cá está, ainda vai estar há alguns tempinhos. Mas, como nos diz por trás a música, é preciso perder para depois se ganhar, mas nós não perdemos, só ficamos com uma pausazinha E entretanto vimos mais, cada vez mais fortes, com muita música, uma boa companhia nesta manhã e todos os programas logo de seguida, aqueles que podem e aqueles que querem, porque assim nós somos voluntários e benévolos. Quem mora longe, quem não pode, quem trabalha, claro que é um pouco diferente, mas vamos indo pouco a pouco, não é assim, gente? Então, aqui vai para o ar o programa Cristina Portugal no Coração, onde vocês nos podem seguir através dos nossos Facebooks ou então a página da Rádio Arc-en-Ciel, onde também todas as informações lá estão, ou então através do site da nossa rádio, onde vocês também nos podem escutar, radio-arc-en-ciel.fa, ou então podem contactar o nosso programa e todos eles através do telefone 02-38-43-48-00. Epá, saiu sozinho, sim senhor. Já está cá dentro, já não sai mais. Tudo bom? Uma excelente manhã em minha companhia e fiquem atentos hoje à Prendinhas. Sim senhor, vimos o bolso cheio. Música? Opa, voltamos a escutar então. O melhor de mim, Marisa, de mim para vocês. Hoje a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Estou à espera da luz, deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera para a gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra se luz. Perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. Vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite

perderte después. Meu vaso estufado as cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se lá vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Vamos ouvir então o Ricky Renner ao lado de Deus. E ao lado de Deus quero meter aqueles que durante esta pandemia se foram, grandes, pequenos, de mais perto, nossos familiares e todos aqueles que infelizmente não nos podemos despedir deles. E acho que é muito cruel e acho que é mesmo difícil de dizer adeus de longe a quem muito, muitas vezes queremos. Ficamos então na voz dos Ricky Renner, ao lado de Deus. Tive que ir embora, não pude mais ficar. Chegou a minha hora,

appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Na verdade, devemos disto que precisamos, boa música, boa disposição e a alegrar os nossos corações, não é, gente? Tudo bem desse lado? Não se esqueçam, daqui por uns minutinhos vamos pôr em prenda, sim senhora, a ganhar uma máscara, porque é da altura, como é que eu ia dizer? É moda andar de máscara. Vamos dizer assim, vamos pôr aquele lado mais triste de lado e vamos ver o lado positivo, não é? Pois claro, ter a máscara a sair com a roupa, está de preto, máscara preta, tudo branco, máscara branca. Então hoje de manhã, duas máscaras com o logotipo da Rádio Arc-en-Ciel a ganhar, sim senhor, para vocês. Uma branca e uma preta. Mas só por aqui um bocadinho. Sim senhor, fiquem atentos.

mim. Vais comigo pra todo lado e é no meu peito que eu te tenho levado. Eu segui os teus conselhos, lutei por aquilo que quis. É que vocês estão ao corrente, é que vocês se lembraram que logicamente havíamos de estar de festa naquele 4 ou 5 de novembro, já não me lembro bem, mas haviam de ser os 35 anos da nossa rádio. Infelizmente nada se pôs a fazer, mas podem encontrar no YouTube uma vídeo onde vocês podem encontrar, talvez vocês, aqueles mais antigos, infelizmente não, ainda não pude adquirir aquelas fotos todas, mas já pude adquirir algumas, e fiz um foto, um vídeo montagem onde meti algumas fotos de vocês, de nós, dos animadores, mais antigos, e acho que é bom recordar. Podem ver no YouTube e chama-se 35 ans Radio Arc-en-Ciel. Ai, ai, ai, vamos ver lá isso. Uma tentação. Eu acho um anjo bom. Eu acho um anjo bom. Eu acho um anjo bom. Eu acho um anjo bom. Porque dói demais a tua ausência. Eu quero ser sempre onde vais. O teu corpo bebe a inocência. Se só roda um dedo, quero mais. We'll be right back.

Perigosa, perigoso, nada, nada de perigoso. Sim, senhor, agora vamos lá às prendinhas. Há bocadinho disse que a rádio festejou um aniversário, infelizmente, que não pudemos estar presentes. Qual seria esse aniversário que a rádio festejou? Qual seria aquela data? Preciso de saber quantos e em que ano. Agora, ao 02-38-43-48-00. Vamos a isto? E bem, sendo então uma máscara com o logotipo da Rádio Arconcel que está a ganhar. A música assim. Vocês sabem lá, dias e noites que eu tive a chorar, sem ter ninguém para me acompanhar, sem ter ninguém para me acompanhar. Ai, tu não El flamenco en mi pie, lere lere, lere lere lere. Ay, hierro mata, me mata tu ser. Ay, lere, ay, lere, gitanito te vuelvo a tener. Ay, lere, ay, lere, aquí en Triana te quiero ver. Dice que no soy perfecto, mas ok, peço desculpa. Mas ok, es una culpa. Mas ok, es una culpa. Dice que no soy perfecto, mas ok. Thank you. ficar na voz de Fernando Farinha, com Pelas Mãos da Minha Mãezinha, música que foi pedido do nosso sócio 403. Esta música foi pedida então da parte deste senhor para todos aqueles que estão em sofrimento, que não puderam acompanhar os seus nos últimos adeus e tudo isto. Ficamos então na voz de Fernando Farinha, Pelas Mãos da Minha Mãezinha. Que anda pela minha, faço a minha obrigação. Hoje, como está a velhinha, é ela que anda pela minha, faço a minha obrigação. Ficamos na voz de Alex Navarro, Trio Elétrico. É novo? Sim, senhora. Música. Perdão à direita, um caminho para escolher. Ai, meu Deus, ninguém sabe nada. Agora o povo é que se vai doer. Se o povo quer saber, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Para se resolver, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Se não houver solução, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Nesse grande buracão, ai, ai, ai, é aí que a gente cai. Fazer uma

música que vim a seguir era da parte de um dos nossos sócios, e a sócios benévolo, um senhor que está sempre presente, que está sempre em prol da nossa rádio. Um muito obrigado a si, senhor Matos. E esta música foi pedida a parte dele para todos os animadores da nossa rádio. E aqui vai, então, escolhi uma música que acho que de certeza que lhe vai fazer enormemente prazer. Salvo erro, espero que sim, sim senhora. E escolhei-se, não é esta. Cristina Sá, O Vira de São Bartolomeu, uma música que convém a quem gosta do folclore. Viva o São Bartolomeu. Viva o São Bartolomeu, viva tudo e viva, sim senhora, a Rádio Arconciel. São Bartolomeu do Mar, São Bartolomeu de... Ai, o outro São Bartolomeu, já não me lembra. Sim senhora, Ponta Barca, já veio. Para nós que somos do Norte e quem é, quem adora o como é que eu hei dizer, o folclore e tudo isto, na verdade é o São Bartolomeu que marca enormemente as festas ali do Norte. Talvez um dia, esperemos e vamos esperar. Claro, temos que ter fé, não é assim? De seguida vamos ficar no Tony Carreira. Sim, senhora, Tony Carreira, e estou aqui, música pedida da parte da Rosy, por seu maior amigo Manuela e toute les copines. Música. Uma guitarra, escrevi o meu destino. Eu não tinha mais nada que o sonho de um menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu-me a vida que eu escolhi. Cantor de sonhos, a vida quis assim. E hoje o mesmo de sempre está aqui. Com a mesma faixa da primeira canção, hoje estou aqui. Com a primeira vez e a mesma timidez, hoje estou aqui. Agradeço tudo que por mim já passou. Do eterno vagabundo ao homem que hoje sou. Das emoções vividas, das mãos desilusões. Anos, sim senhora, Tony Carreira, que nos interpretou então Ainda Estou Aqui, música e mais música. Entretanto, venho também vos dizer que todos os anos, já há muitos anos que o fim de semana que vem era o fim de semana da Assembleia Geral da nossa rádio, porque como somos uma associação, estamos no nosso dever de reunir os nossos sócios e contar tudo o que se passou, prestar contas e tudo isso, e mesa redonda para podermos falar de tudo sobre a nossa rádio. Infelizmente, a pandemia impede que essa data do 5, 6 de dezembro fosse a data que nós tínhamos marcado, mas vocês sócios vão receber pelo correio a carta para ser sócio novamente, e mais novidades acompanharão esse correio, e vamos talvez fazer fins de janeiro, deixar que estejamos mais livres e tenhamos a possibilidade de sermos um pouco mais, que apesar de sermos 30 pessoas. para sermos um pouco mais na sala de reunião e podermos fazer a nossa Assembleia Geral como todos os anos. Mas daqui até ao final do ano um correio vai vos ser enviado onde tudo vai ser explicado e vocês vão ter mais novidades. No momento que já estamos cá, novamente, já podemos dar nós todos, os animadores, novas novidades. Música? 20 Primaveras. 20 Primaveras é música dos Brunel.

portas se soubermos evocar bem alto a nossa arte, a nossa cultura, os nossos valores, os nossos heróis. Podem levantar-se, por favor. Heróis do mar, nobre povo, nação valente. Thank you.

c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. La FM en couleur. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Claro que nós precisamos de acreditar. Precisamos de acreditar e precisamos de ter fé. Precisamos de continuar a acreditar. Para isso, uma quadrinha de Natal com vários artistas com um Natal diferente. Esta música, acho que foi uma das músicas que marcou e que está a começar a marcar então a pandemia em que estamos a viver, porque vai ser um Natal diferente, vai ser bom, ser coisas muito diferentes, mas a diferença talvez deixa uma marca diferente em que nós nos vamos recordar um dia mais tarde. Esta música é para vocês que estão a preparar um Natal diferente, mas um Natal cheio de paz e amor. É o que uma pessoa mais precisa. Talvez diferente, mas que seja bom. Não é? Vários artistas então vão contar o Natal diferente de mim para vocês todos que estão do outro lado. Música. Está preciso. Esse Natal vai ser diferente, mas paz e amor não pode faltar. A vida precisa seguir em frente e depende da gente o mundo salvar. Esse Natal não vai ter abraços, nenhum aperto de mão posso dar. O mundo mudou tão de repente. está doente e precisa serar. Esse Natal, nosso maior presente, é a cura que todos esperam chegar, pra gente poder sorrir novamente, pra gente de novo poder se abraçar. Esse Natal vazio, foram pro céu com Jesus morar. É preciso ter força, é preciso acreditar, é preciso ter fé, que a cura divina vai nos alcançar. É preciso ter força, é preciso esse Natal vai ter abraços, nenhum aperto não posso dar. O mundo mudou tão de repente, está doente e precisa serar. E esse Natal, nosso maior presente, e é a cura que todos esperam chegar, pra gente poder sorrir novamente, pra gente de novo poder se abraçar. Esse Natal vai ser diferente, muitos partirão pra não mais voltar, deixando saudade no peito vazio, foram pro céu com Jesus morar. É preciso ter força, é preciso acreditar, divina vai nos alcançar. É preciso ter força, é preciso acreditar, é preciso ter fé, que a cura divina vai nos alcançar. Mais uma nova, mais uma música nova que o Marcos nos deixou hoje de manhã e disse mil beijinhos à Rádio Arconciel. Marcos, Vontade Louca, uma das últimas músicas, seu último trabalho aqui fica para vocês. Eu adoro o teu sorriso, é tão lindo o teu olhar, quis logo dançar contigo, quis logo te abraçar. E foi assim que aconteceu. Dançamos coladinhos, eu e tu, tu e eu. O meu corpo te chama, não dá mais pra esperar. O meu corpo te chama, vem amor me amar. Ai que vontade louca, não dá pra esperar. Ai que tentação. lindíssima voz esta do Marcos com sua vontade louca. Loucos, por vezes, somos loucos, sim senhora, mas só quem é louco e que tem uma paixão destas e que consegue continuar esta paixão que nós temos pela rádio. Hoje, nosso primeiro dia após um mês que fechamos as portas da nossa rádio para voltarmos novamente com esta pandemia que continua, mas nós, com máscara, com gel, com desinfetante e com grande limpeza que houve hoje de manhã aqui na rádio, para que todos possam começar novamente, aqui estamos. E um grande obrigada a quem esteve hoje de manhã para dar esta limpadela na rádio, para que todos os nossos animadores voltem novamente. Isto tudo graças aos nossos voluntários benévolos que cá vêm de vez em quando nos ajudar, e ao Conselho de Administração que soube ocupar um papel muito importante neste momento de pandemia em que nos pôs em casa, mas nunca abandonaram a rádio. E isto acho que é a coisa mais importante. Muito obrigada então a vocês. E hoje aqui presentes temos o Lionel. Olá, muito bom dia. Bom dia, caros amigos ouvintes. Mais uma vez é um imenso prazer estar aqui na companhia, na vossa companhia, aqui nesta rádio que é a nossa e que faz sempre um imenso prazer estar aqui por vocês, porque sei que vocês merecem ir desse lado e nestes tempos difíceis, para todos nós, penso eu, é bom estar aqui e voltar a falar a nossa língua aqui em português na Rádio Arco-Íris. Muito bem. Obrigada, Sílvia, também pela tua passagem e de nos ajudar também um pouco nesta tarefa de hoje, de pôr-nos tudo em prol para que os nossos animadores entrem com o pezinho direito e tudo limpinho. Olá, bom dia. É com prazer. Não podemos abandonar a rádio, é lógico. E também temos um muito obrigada ao nosso amigo ali da Vassoura, que não quer largar a Vassoura hoje de manhã. Nosso Manu, vice-presidente, anda de Vassoura, não quer largar a Vassoura, quer acabar, quer ir embora cedo. Muito bem, tens razão. Nós vamos falar um pouquinho só aqui para os nossos ouvintes e já vamos atacar tudo para assim irmos também embora cedinho. E é sempre um imenso prazer, como disse, estar aqui com os nossos ouvintes, na companhia dos nossos amigos que fazem parte do Conselho e todos aqueles os benévolos da Rádio Arco-Íris. Para eles espero que esteja tudo bem, e é por vocês que nós estamos aqui. É uma equipa formidável aqui, a nossa equipa, portanto, vocês também nos podem ajudar e de uma maneira muito especial, não é? Claro, é assim, como disse há bocadinho, na verdade é complicado fazermos a nossa Assembleia Geral, que ter todos os anos é feita mais ou menos no início de dezembro, no primeiro fim de semana de dezembro, mas vai ser então repulsada. Vamos ter que pôr para mais tarde, talvez a meios de janeiro, inícios de fevereiro. Tem que ser feita por a lei, temos que a fazer, e então, para que seja feito corretamente e que todas as pessoas que tenham vontade de vir e não alcançar certas pessoas e não deixar algumas pessoas de lado, então vamos fazer as coisas corretamente, e mais vale então por uma data anterior, que vai ser talvez então fins de janeiro. Se tudo correr bem, não é? Se tudo correr bem e nos deixar. E foi o que a Prefeitura de Loiret nos aconselhou, foi então a repulsar esta data e pôr esta data mais tarde, quando pudermos, não é? Mas há coisas boas que vão vir. Um correio vai chegar à vossa caixa do correio, onde nos vamos enviar então ao vosso cartãozinho para continuar a ser sócio. As boas-vindas e tudo isso vai ser explicado. Mas há uma nova coisa que a rádio vai pôr em linha, e para que vocês possam ajudar um pouco melhor a nossa rádio. Oi, porque estamos em tempos difíceis para todos nós, para todas as associações e não só, e por isso mesmo temos então chama-se um meio de comunicação para vocês poderem fazer o dom. Em francês chama-se payasso, é uma forma de oferecer um dom, então aqui à nossa rádio, onde vocês podem fazer um dom à nossa rádio. qui sera exonéré d'impôts et que vous aurez toutes les modalités sur le site qui sera créé. Des liens vont être distribués, que ce soit par mail, par courrier ou sur toutes nos plateformes de publicité, vous seront diffusés. Donc là, je vais parler un petit peu en français parce que le projet est en langue française et comme ça, on va pouvoir toucher plus de monde. Parce que voilà, tout à fait, parce que ce n'est pas non seulement la communauté portugaise, mais toute la communauté et toute personne qui écoute la radio et qui est désireux donc d'être à nos côtés par un petit don, quel que soit le don. Radio Arc-en-Ciel, effectivement, a passé une année très difficile, comme toute association et comme toute entreprise, parce que voilà, nos entreprises qui de sponsoring qui nous suivent sont fermées, ne peuvent pas nous aider. On a loupé le bal d'avril, on a loupé la Saint-Jean, on a loupé le bal de février, on va louper le bal de novembre, on va sûrement louper le bal de février. Et tous ces bals que l'on organise, c'est justement pour récupérer des fonds pour maintenir le fonctionnement de la radio. Effectivement, l'année 2020, on a eu une seule sortie, un seul bal, et tout le reste n'a pas fonctionné. Et donc, les entreprises n'ont pas pu nous aider non plus. Et on est de tout cœur avec eux. Et on aimerait bien pouvoir, nous, de notre côté aussi, pouvoir les aider et s'entraider les uns les autres. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Et puis, ce don-là, par exemple, vous donnez 100 €. Ces 100 €, vous payez pas d'impôts sur... Je crois que c'est... 60. Voilà, il y a une exonération de... Je ne sais pas exactement les taux, mais c'est énorme. Tout à fait. 60 ou 70%. Toutes les modalités seront expliquées. On va pouvoir vous expliquer tout cela dès que c'est mis en place. Donc là, normalement, d'ici la fin de l'année, ça va être mis en place. Et dès que c'est mis en place, donc on vous expliquera à l'antenne et même par mail ou autre, on va pouvoir vous envoyer toutes ces modalités. Et pour ça, vous aurez un reçu tout de suite par Sévillarement Payasso, comme tu as dit. Vous aurez un reçu que vous allez pouvoir imprimer pour donner des justificatifs dans vos impôts. Tout à fait. Donc voilà, on essaye d'innover, on essaye de continuer. C'est ce que je disais tout à l'heure à un adhérent, un monsieur qui a vu naître la radio et qui m'a dit tout simplement « Mnin avias continua e gino deixage ir abaixo ». Je lui ai répondu, il répond, continue. Non, estamos aqui para dar força. Claro. Foi fechado, tivemos que fechar porque não mas havia... Mas houve sempre música na antena. Claro, a rádio não fechou ela mesma, mas nós animadores, infelizmente, não podemos vir. Porque nenhuma atestação nos dava autorização de vir e por isso mesmo tivemos então que parar os nossos programas em direto, porque nós, Rádio Arc-en-Ciel, não divulgamos os programas dos outros. Os programas são todos nossos e somos 30 e tal animadores aqui presentes todo o dia, que seja em língua francesa, espanhola ou francês, mas estamos cá presentes todos os dias. E uma coisa certa é que para a rádio continuar precisamos de todos. Não só dos animadores, nem das pessoas que fazem parte do Conselho de Administração, mas também de toda a gente. Era tão bom voltar a encontrar aquele ritmo, aquela vida sociável que tínhamos todos juntos, nos encontrarmos outra vez, mas para isso, é claro, precisamos uns dos outros, a todos os níveis, a todos os níveis. Eu, pelo menos, estou ansiosa que comece outra vez. O programa, sim senhor, um novo programa que vai haver então ao sábado, pausa musical e todos aqueles que estão à espera para voltar novamente, já amanhã de manhã, não é? Amanhã de manhã o programa do Telefone Toca, logicamente, se tudo correr bem, estaremos aqui para fazer as nossas declarações. Amanhã de manhã vamos começar já todos a dançar na cozinha ali e ouvir o Leonel. Mas querem saber uma anedota, sim senhora, é que quando o Presidente da República, o Sr. Macron, acabou de falar, a primeira coisa que nos veio à cabeça foi, quando é que começamos? Finalmente, é para nós? Não é para nós? É para nós? Olha, chegou aqui o nosso Sr. Manuel, o nosso Vice-Presidente, que acabou ali de passar a sechola, sim senhora, porque já tinha umas ervinhas e tudo, e ele veio aqui limpar. E é preciso, precisamos, sim senhora, da ajuda de todos, o que dizia a Silvia aqui há bocadinho. É um pouquinho de cada um de nós, é limpar, é restaurar, é animar. A rádio não é só falar no micro. Claro que não, mas ele vem aí. E passar música na, é toda uma organização que está por trás, todo um staff que está a organizar... E o staff da Rádio Arc-en-Ciel passa do jardineiro para cozinheiro, do cozinheiro para animador, de animador para cantor, isto aqui é tudo. E também é uma coisa certa, é que precisamos que os nossos aderentes voltem voltem para nós, voltem a ser aderentes desde o início do ano. Eles nos foram embora somente. Não, eles só estavam à espera que nós disséssemos assim, voltem, já cá estamos outra vez. Então, senhor Manuel, temos aqui outra vez um senhor à nossa volta, já largou a sachola, já largou a vassoura e agora vai poder cumprimentar esta gente toda. Bom manhã. Ah, não dei o pio. Ai, a culpa foi minha. Por uma vez que o homenzinho estava prontinho. Bonjour, Manu. Il faut qu'il monte le son du casque. Ah, il ne m'entend pas ? Si, ça y est, c'est bon, je vous entends. Ah, ben voilà. Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà de retour. Notre animateur du vendredi après-midi. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, comme bon, je vous disais, vous allez tous bien ? Oui, et toi ? Bah écoute, ça va, ma foi. Si je suis encore là, c'est que c'est bon. Alors, puis, c'est surtout qu'on a tous le sourire parce que la radio va reprendre et puis qu'on va pouvoir remettre tout ça en route. On espère que ça va reprendre. Pour l'instant, toujours garder espoir. Et disons, voilà. On est quatre, mais on a nos distances et nos masques. Alors, ils portent leur masque. Chacun a son masque. Chacun a une distance d'un mètre. Je dirais même 2 mètres entre chacun. Là. Ouais, plus toi derrière l'autre côté de la vitre, qui risque rien. Encore mieux. Ouais. Donc, et c'est ça qu'il faut, c'est savoir reprendre intelligemment. Et bien sûr, on a tout mis en œuvre, le désinfectant, le gel, le port du masque et tout, pour que nos animateurs puissent reprendre, mais puissent reprendre en sécurité. Et c'est du bénévolat, donc peut-être qu'ils ne vont pas tous reprendre. Hein. Voilà, un mail leur a été adressé. C'est libre à chacun de reprendre. En tout cas, nous, on a fait le nécessaire, justement, on est là aujourd'hui pour ça, pour mettre le studio en condition. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait, mais bon, on a désinfecté encore, on a nettoyé tout, donc, et il y aura toujours à leur disposition le gel, le désinfectant, tout ce qu'il faut, quoi. Donc, les gens qui veulent reprendre, c'est bien ce qu'on dit, ça, ils sont libres. On n'oblige personne, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est en déconfinement total, d'après ce que nous a dit Macron. On a le droit, alors je sais pas, comme ils ont ouvert tous les commerces, tout ça, je pense qu'on peut... On peut faire partie des gens autorisés. Voilà. C'est un sport être ici. Et en plus ici, alors quand ils disent une personne pour 8 mètres carrés, je pense qu'une personne elle a au moins 70 mètres carrés pour elle toute seule. Parce qu'il y aura toujours un, voire deux personnes dans le studio. Quoi. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, nous accordons donc l'animateur, un invité et pourquoi pas un chroniqueur, mais pas plus, pour qu'il soit en sécurité, qu'il n'y ait pas de propagation du virus et qu'on puisse continuer à pouvoir émettre en tranquillité. Aussi bien pour nous que pour le prochain animateur qui vient derrière nous. Justement, ne soyez pas étonnés s'il y a une petite coupure entre chaque animateur, car nous laissons une demi-heure de battement entre chaque animateur pour qu'effectivement, on puisse nettoyer, désinfecter avant de la mise en place de l'animateur suivant. C'était déjà en place avant. Tout à fait. Ouais, voilà. Après, bon, alors à savoir que il y aura toujours ce couvre-feu, hein, 21h normalement. Malheureusement. Voilà. Donc les personnes, on va voir avec les animateurs qui ont des horaires qui étaient dans. J'ai vu des mails courir. Ils commencent déjà à s'entraider les uns avec les autres. Voilà, c'est ça qui est super sympa. Voilà, ils essaient de s'arranger pour justement que les émissions s'arrêtent vers 20h30, que ça leur laisse le temps de rentrer chez eux, quoi. Donc voilà. Voilà. Nous revoilà de retour. En tout cas, merci à vous. Et que nos auditeurs, ils sont heureux de nous. Voilà, je pense que ça fait 5-6 semaines. Je pense qu'on. En tout cas, nous, on est là. Bah, je pense que toi, demain, Lionel, demain matin, tu. À fond la caisse. À fond la caisse. Hein, donc, on peut leur donner déjà rendez-vous pour demain matin, non ? Comme la femme qui est sur Facebook, là, tu sais. Mais on peut l'annoncer. Donc, je pense qu'on peut annoncer que Lionel sera là demain matin pour son émission. Tout à fait. Lionel Oui, si tout va bien. Voilà, donc déjà demain matin, vous aurez Lionel. Et sûrement l'équipe. Et toute l'équipe qui va avec toi, c'est-à-dire Jérôme et puis Katia, c'est ça. Katia. Voilà. On aura notre voix énigmatique de notre radio arc-en-ciel. Tout à fait, en tout cas, on attend tous les animateurs qui soient tous là présents. Et j'en ai déjà parlé de certains ce matin et on attend que tout le monde soit présent, que tout le monde soit au rendez-vous et que vous, famille, tout le monde va bien pour qu'on puisse reprendre avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, ce qui compte, c'est que nos auditeurs aillent tous bien et ça, c'est... Voilà, c'est ça, voilà. Eux et leur famille, voilà. Et leur donner plein de joie, c'est pour ça qu'on est là. Dans aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde, hein, donc on espère que eux, leur famille, ils y aillent bien, voilà. Justement, avec la radio, on leur donne un petit peu de gaieté. Oui, parce qu'on a plein d'auditeurs qui nous appellent, ça nous manque, ça. Voilà, et pour ça dire quand est-ce qu'on va reprendre, tout ça, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est fait. Là, comme quoi, les gens se manifestent, ils apprécient la radio, et ça, c'est bon, ça fait chaud. Bah, sinon, on serait pas là. Par contre, voilà, faut pas oublier qu'on est dans la période où on va relancer les renouvellements pour les adhérents. C'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà, faut pas oublier, voilà, c'est pas parce qu'on est en confinement ou voilà, qu'il faut pas penser à renouveler leur carte quoi, voilà. Tout à fait, c'est ce que j'expliquais. Normalement, ils recevront un petit courrier, mais bon, les gens qui veulent prendre de l'avance, ils peuvent très bien nous le déposer soit dans la boîte à lettres, ils mettent simplement leur nom, leur adresse et leur numéro d'adhérent. Ils ont un numéro, oui, voilà. Oui, surtout bien préciser le numéro d'adhérent et puis. Voilà, surtout le numéro d'adhérent, le nom, voilà, et le nom et l'adresse. S'ils ont changé d'adresse, bien le noter. Voilà, s'ils ont changé d'adresse, nous signaler pour que nous on puisse retrouver plus facilement. Donc voilà, vous pouvez commencer déjà dès aujourd'hui à envoyer et puis aussi à inviter les gens autour de vous à devenir adhérents. Oui, on en a besoin. On a vu que cette année 2020, on peut pas dire que c'est une année où la radio elle a peiné, oui, comme tout le monde, hein, on a tous peiné, on n'a pas pu faire nos événements comme la Saint-Jean, nos balles, donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu moins de rentrée d'argent, mais bon, mais heureusement la radio est là et elle sera encore là. On a les reins solides, et on est là. Grâce à tous les bénévoles, tout ça qui nous aident, qui nous soutiennent. L'union fait la force. Tout à fait. Et on a su faire des économies, que c'est le plus important, ne pas faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on organise. Et c'est ce qui fait la force et la marque de bonne volonté qu'a Radio Arc-en-Ciel aujourd'hui, et c'est le plus important. Merci à vous. Bah merci à toi Christine de nous avoir laissé la parole. Je vous en prie. Lionel, les auditeurs. Oui. Bonne journée, un bon week-end à tous. Il y a très bientôt à l'antenne. Et à demain. Tout à fait. Et à demain pour Lionel. Demain, ouais. On sera tous à l'écoute. Hein. N'oubliez pas, à partir de 10h. 10h. Donc. Et si je me trompe pas, si Monsieur Fortès a vu mon mail, donc normalement il sera là aussi, peut-être un petit peu avant, qui commence vers 8h, si je me trompe pas. 8h, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous le vendredi 4 décembre. À partir de 17h. Très bien. Merci à vous. Émission Découverte. Obrigada. Merci. Allez, au revoir et bon week-end à tous. Au revoir à vous. Merci. Merci à tous. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira. Não perca um copo de tinto, um porto e bagaceira. Não perca um copo de tinto, um porto e bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É

feição, o pináculo da criação. Amáveis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo que os homens não, tudo que os homens não, mas não, os maridos das outras são, os maridos das outras são, os maridos das outras são, os maridos das outras desta lindíssima música que vos digo tchauzinho até para a semana. E não se esqueçam que então os programas vão começar pouco a pouco, nem toda a gente respondeu por enquanto, mas como sabem, ao sábado de manhã tenho Jean-Pierre com Vermatin, às 14 tenho Michel com Cocktail Coloré, às 16h30 o After Work do Frankie, às 19 o Manu e o Rémi. Que vão misturar os dois programas, talvez. À terça-feira de manhã, o Lionel. À terça-à-tarde, o Franqui. À terça, ao final da tarde, o Christophe. Quarta de manhã, o Vitor. Quarta, ao final da tarde, a Violette. Na quinta de manhã, o Argemiro. Na quinta, no início da tarde, a Chantal. Na quinta, no final da tarde, a Glória. E mais tarde, o Julián e o Luís. Com a música espanhola. Depois, na sexta-feira de manhã, temos o Lourenço. No início da tarde, a Teresa. Logo a seguir, o Manu. E no final do dia, o Albino com Mavrica. Sábado de manhã, o mesmo, Portugal no Coração. Depois temos a Sílvia e a Carol, que ainda estão em formação. Domingo de manhã, o Senhor Fortes. E logo de seguida, o Jerome Leonel e a Cátia com o Telefone que Toca. E depois, no início da tarde, o Michel. Tudo de bom para vocês, um excelente fim de semana, tudo de bom, e há que guardar um mínimo do sorriso, fé, paz e amor é tudo o que mais vos desejo. Beijo grande e até para a semana. Mata-me a segredo, vira-me do avesso. Ao acordar, pago o preço do teu serviço de despertar. Sábado à tarde, junto ao mar, vou dar o teu nome a um furacão. chance de despertar. Amanhã eu quero mergulhar em ti. Ser eu o teu tormento, mas sou melhor a suspirar. Domingo no parque de estacionamento, eu estive pronto a arriscar. Queria ser eu o teu tormento, mas sou melhor a suspirar. Mas sou melhor a suspirar. Chama-se Serviço de Despertar, é uma das canções deste disco que tem estado na base da nossa conversa, mas ela não